Amém, queridos. Vamos orar. Agradecer a Deus por estarmos aqui agora. Amém? Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de aprender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nosso coração esteja aberto para ela. Para que possamos crescer como igreja, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar, então, estudando o livro Mandamentos Recíprocos, do Carlos Alberto Bezerra, pastor titulado A Comunidade da Graça. Hoje nós estamos na página 23, mandamentos que visam mútua edificação. Como vocês lembram, ontem lá em casa, a gente trabalhou sobre a família e a gente partiu numa gradação, né? Primeiro nós falamos sobre a importância da vida pessoal com Deus, depois falamos da importância da vida do casal com Deus e depois nós falamos da vida da família com Deus. Muitos irmãos tentam ter uma família que serve ao Senhor, a intenção é boa, mas algumas vezes, querendo que parta do coletivo, para a partir daí chegar no indivíduo. E a gente sabe que esse essa não é a melhor estratégia pelo que a Bíblia ensina. Ok? É claro que a gente recebe também de forma coletiva, né? A gente recebe. Mas, até para que se receba melhor o que Deus nos dá de forma coletiva, que é com toda a igreja, certamente, se eu for um vaso limpo, vazio de mim mesmo, vai ser mais fácil de ser abençoado de forma coletiva. Então, quando a gente pensa em mandamentos que visam mútua edificação, a gente naturalmente tem uma resistência a isso. Por quê? Porque, até por um senso de preservação, que é da natureza humana, não estou falando nem de pecado, estou falando da natureza humana, há um senso de preservação que a gente busca cuidar da gente mesmo, acima até de uma missão maior. E a gente é tentado a isso, o próprio Jesus foi tentado a isso, vocês lembram? Ele, como ser humano saudável que era, queria preservar o seu corpo. Mesmo que fosse em detrimento do que fez ele vir à Terra, que foi morrer. Naquele momento do Getsêmani, quando ele orou ao Pai, ele estava diante de um dilema. Muitas vezes na vida cristã a gente fica entre duas coisas certas. Sabia disso? Nem sempre a gente fica entre uma coisa errada e uma coisa certa. Às vezes nós ficamos entre duas coisas certas. É certo eu me preservar como indivíduo? Sim. É certo eu querer usar minha vida em serviço maior do que a minha própria vida? É certo também. Às vezes a gente tem que optar entre o certo e o mais certo. É daí que vem a nossa dificuldade em viver mandamentos que sejam para edificação mútua, para algo que seja bom, não só para mim, mas para o outro, porque a gente acha que é incompatível fazer o bem a mim e fazer o bem ao outro, parece que é uma coisa ou outra, mas o que o Evangelho quer dizer, e a gente tem que aprender isso de uma vez por todas, que não são coisas antagônicas, não são coisas que disputam entre si, não são coisas contrárias, eu cuidar de mim e cuidar do outro, mas sim, muitas vezes, cuidar do outro vai ser com o meu custo. Com o meu custo. Está claro, gente? Amém? Amém? Vejamos o que Jesus fez. Ele, como homem pleno e saudável, totalmente homem e saudável, no Getsêmani, ele tinha que preservar o corpo dele. A Bíblia diz que ninguém são descuida da própria saúde, do próprio corpo. Quando é, então, que eu posso descuidar de mim? Eu só posso descuidar de mim, digamos assim, que não é nem um descuido, na verdade é um verdadeiro cuidado. Só abrindo parêntese, a meta do crente em Jesus não é o topo, não é ser o topo. A meta do crente em Jesus, a maioria das vezes, é ser uma escada. O próprio Jesus, ele foi uma escada para que nós caminhássemos sobre ele. que o apóstolo Paulo fala? Eu sou pobre para que vocês sejam ricos. Qual é o meu objetivo de vida pessoal? É dar condições para a minha igreja ser melhor do que eu. Uma vez no discipulado, Alex, meu pai me falou uma coisa muito assustadora. Quando eu estava aprendendo a pregar, que coisa que eu estou até hoje, numa aula de pregação, ele fez uma pequena turma lá na igreja, nós éramos presbiterianos ainda, e naquela aula de pregação, os alunos pregaram, foi muito engraçado, né? A gente tinha muito trejeito, assim, muito tique. E no final da pregação, a pregação foi muito engraçada, assim, eu levei muito a sério, mas muitos erros, assim, eu não tive experiência. Mas depois ele me chamou e falou assim: você vai ser um grande pregador do Evangelho. Você vai pregar muito melhor do que eu. Aí, quando ele falou aquilo, eu pensei assim: que coisa, que amor, né? Que bondade de me dizer uma coisa dessa, porque eu nunca vou pregar como ele. Hoje eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer com aquele gesto o que ele já tinha me dito no discipulado: que a intenção dele, como meu discipulador, é que ele seja, é que era que eu fosse melhor do que ele. Aí você diz: e Jesus fez isso, pastor? Jesus disse que nós faremos obras maiores do que as dele. O próprio Paulo foi a mais lugares do que Jesus pregar. Ah, então onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: que você vai ter um natural senso de preservação que vai tentar deter você, barrar você de fazer pela comunidade, pelo corpo. E começa na dupla de discipulador e discipulando, depois vai para o grupo caseiro, depois vai para a igreja coletivamente com os ministérios e com a igreja. Hã? Falou, exatamente. Então, antes ainda do discipulado, você e sua esposa, quantas vezes, a gente trabalhou muito isso ontem lá em casa, quantas vezes eu e você vamos ter dificuldade quando temos uma questão? Eu falei ontem do que eu tenho tentado desenvolver com Paula lá em casa, de não brigar com ela, mas brigar por ela, de ela não brigar comigo, mas ela brigar por mim, e nós dois brigarmos pela nossa família. A gente vai ter que abrir mão de um monte de coisa para isso. Então, eu estou trabalhando, a gente vai ir de forma mais didática aqui, mais técnica, digamos assim, talvez nem tão didático assim, mas mais técnica, mas eu preciso que a gente tome essa introdução conceitual, primeiro, para que a gente, com a mente já lavada por essa ideia, vá render mais na lição aí, ok? Então vamos pensar o seguinte: que eu tenho barreiras naturais contra o meu serviço comunitário, o meu serviço pelo outro, pelo coletivo. A primeira barreira é a barreira de preservação natural, que até Jesus tinha. Como que Jesus conseguiu vencer a sua primeira barreira, que era de preservação natural? Qual foi como Jesus conseguiu isso? Vocês lembram o que Jesus fez? Quando ele estava nesse dilema e havia uma necessidade de preservação da sua saúde, mas havia uma missão maior do que a necessidade de preservação da sua saúde, o que ele fez? No Getsêmani, ele foi orar. E a angústia foi tão grande que ele suou como sangue. E suou sangue. Eu sei como é isso, porque minha filha, ela, quando ela está muito angustiada, chora angustiada, o rosto dela sangra dentro da pele. E ela fica cheia de bolinhas de sangue. Quanto maior a angústia, por exemplo, para fazer um tratamento dentário, ele tem que segurar ela. Amada. Aí o rosto dela fica cheio de bolinha de sangue dentro da pele, dado também o trauma que ela teve de passar 45 dias na UTI no Natal e ser manipulada mais de 40 vezes por dia. Então psicologicamente criou uma resistência à dor aí. A gente tem tentado trabalhar, embora ela seja disciplinada, como qualquer outra criança. Ok? Mas Jesus está mais angustiado que ela. Então isso chegou a. Tem uma explicação que é um pouco demorada, mas resumindo, os poros eles são irrigados sanguineamente. Então, uma angústia muito grande pode romper esses vasos e esse sangue ele flui pelo mesmo caminho que o suor flui na pele. Ele só acaba sangrando. Por isso que falou como sangue, porque era sangue com suor, ok? Da maior angústia dele ali, porque um dilema traz angústia. Por exemplo, eu quero cuidar da minha casa. Deus me deu essa obrigação. Como que eu vou abrir minha casa para um grupo? Eu vou sacrificar momentos de intimidade na minha casa. Vou sacrificar a minha privacidade. E às vezes isso traz uma angústia. Onde eu devo buscar a resposta para essa angústia? Na oração. Todas as vezes, sobre discipulado, sobre serviço na igreja, sobre ministério, sobre levar as cargas uns dos outros, tudo isso é que a gente vai trabalhar tecnicamente aí nos parágrafos aí que seguem. Sempre que você se dá no dilema, uma vontade de preservação versus uma necessidade da igreja de Cristo, eu tenho que lembrar que há uma missão maior do que o meu senso de preservação. E eu só vou conseguir cumprir essa missão maior do que o meu senso de preservação se eu tiver uma vida de oração que me constranja a isso. Ok, irmãos? É por isso que quanto mais a gente ora, mais a gente fica disposto, a gente fica motivado, excitado com o que é espiritual, a gente fica tomado de um desejo de fazer o que é de Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente fica disponível para o reino de Deus. Ok, irmãos? Vocês creem nisso? Amém? Vamos então, pensando nisso, que é algo espiritual, que há uma preservação, que há até uma coisa boa que tenta poupar você do sacrifício, não é? Que é esse cuidado com o próprio corpo, com a própria agenda, com a própria família. Mas a Bíblia diz que quem ama a sua família mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama ao seu corpo, a sua vida humana mais do que a mim, não é digno da vida que eu lhe dou. Tem período quando eu estou assim, em busca mesmo, constante, assim, o Senhor sempre me dá assim, sonhos. Sim. Sonhos. Sim, sim, sim. E assim, no momento que eu paro de orar, eu acabo perdendo. Isso não é evidente, não entendi. Perdendo, né? Por quê? Porque assim, como seria se você continuasse tendo os sonhos sem estar com espiritualidade intensa para interpretá-las, para trabalhar com eles? Sem desesperar com as coisas que Deus ia mostrar. E assim, né? Não é só um dom maravilhoso como esse de sonhos, não. Até os dons ordinários da igreja, de ensino, de profecia, de discipular, de cuidar da igreja, esses dons que não estão naquela lista de dons que trazem coisas assim mais místicas, né? Mais sobrenaturais, como sonhos, como revelações. Mas até para o serviço comum da igreja, a gente tem que ter cuidado, senão a gente faz a obra de Deus sem Deus. E assim, não tem coisa mais arriscada do que isso. Me dá assim, uma força muito grande, assim, quando eu não consigo, né? Quando eu não tenho mais esse sonho. A minha sugestão para você é que todo mundo que não vive o seu dom fica angustiado. É. Todo mundo. O conselho que eu dou para você é que você não se angustie por não estar tendo sonhos. Se angustie por não estar tendo a vida de oração que você tinha. É. Aí você vai voltar a fazer disciplinadamente. Agora também tem cuidado com uma coisa. Às vezes a gente não tem a vida de oração que a gente queria orar tantas horas, e aí a gente nem ora 10 minutos nem ora tantas horas. Admita que você vai precisar reconstruir, entendeu? Isso, admita isso, separe seus tempos. Se você orava uma hora e hoje você não ora mais essa uma hora, separe 10 minutos agora, mais 10 tal hora, mais 10 tal hora. Eu não estou pedindo menos para vocês, ok? Eu estou sendo franco e dizendo que não funciona quando a gente sofre pelo que não faz mais e também não consegue voltar de forma tão automática como era. Então você vai, é como namoro, você vai reconquistando, você vai reencontrando Deus e você vai se apaixonando mais pela presença dele. Então a minha sugestão é essa. se organize para você ter períodos cada vez maiores, até que você tenha até mais do que você já teve. Deus dá mesmo. A gente tem que ter cuidado com um dom desse, porque, primeiro, ele é muito passível de influência da nossa mente. Muito. Então você tem que estar muito afiado na palavra, não é só na oração. Alguém que tem um dom desse, de sonho, por exemplo, né? Que Deus mostra mesmo de forma extraordinária. Muita heresia, muita seita nasce disso. Por isso que muitos pastores dizem, não quero esse dom não, porque não é bom. Eu não posso não querer um dom que é de Deus. Então, o que é o ideal? É que você esteja profundamente nessa intimidade em oração com Deus. Mas um dom como esse, ele precisa de um crivo, de um critério, que é a palavra. Então, se você estiver afiada na palavra, você vai conseguir discernir, preste atenção, o que é alma e o que é espírito. Por isso que a Bíblia diz, que a palavra de Deus em Efésios diz, a palavra de Deus separa juntas e medulas, alma e espírito. Ela é capaz. O que é alma? É a mente. O que é o espírito? É a parte já plenamente restaurada de Deus em você. Então você vai conseguir discernir o que é espiritual e o que é psicológico. Mas você só consegue isso afiada na palavra, ok? Então, e até uma responsabilidade que você tem com a igreja, com o corpo. Porque se você é muito intenso em oração, Deus começa a lhe dar sonhos. Se você não baliza isso, não estrutura isso com a palavra, uma hora ou outra as coisas vão começar a sair, porque a Bíblia fala que a boca fala e o coração está cheio. É tanto que eu até comentei com ela, qual o ponto que tem lá, que ela falou do acidente que o Senhor deu para mim, para a esposa dela, né? E assim, o Senhor me mostrou um sonho, um acidente, né? Aí eu fiquei assim, procurando saber do Senhor por quê, né? Porque assim, pelo fato de eu não ter, assim, eu mas, sempre tem um propósito. Nesse caso, você ora por ele. Ora por ele. Não pode, por exemplo, eu sonhei que Paulo vai viajar, vai ter um acidente. Aí você liga para todo mundo, olha, eu sonhei que Paulo vai ter um acidente. Não, isso cria um pânico. O que você faz? Põe o joelho no chão, repreende o espírito de morte, pede para Deus guardar, liga para a gente, para que a gente tenha mais cautela na viagem. Deus revela para a gente algo assim, porque Ele está contando com a nossa oração. É incrível isso, né? Ele quer que a gente faça parte do livramento que Ele vai fazer. Estava no Bom Preço e uma irmã me ligou me dizendo que uma outra irmã, que não era nossa igreja, teve um sonho comigo, que ela estava muito angustiada, muito tribulada com o sonho, e que ela sonhou que eu e o Thiago chegava no lugar com um monte de cachorro no fundo do carro, com sunga de banho, e eu estava muito magra, essa parte eu gostei muito, eu estava muito magra, não sei o que, só que minha magreza era porque eu estava com muitos conflitos com o Thiago, nosso casamento estava péssimo. Aí eu ouvi aquilo tudo, ouvi, eu falei assim, amada, bora, ela disse que a irmã ficou muito angustiada com isso. Só que quando eu, depois que eu liguei o telefone, eu lembrei que a filha dessa irmã estava passando por uma situação dessa. Uma situação de problema, com relacionamento, não sei o quê. E ela, por me considerar muito e me ter como uma filha, sonhou comigo e não com a filha. Então, se eu fosse me desesperar com aquele sonho que ela tinha sonhado, porque meu casamento com o Thiago, ele é estável, assim. Então, a gente não tem dificuldades, não. A gente tem dificuldades, mas é uma coisa que, desde quando a gente casou até hoje, nunca teve assim, coisas muito, sabe, pra cima e pra baixo. Mas a gente sempre tem uma coisa estável, então não é uma coisa que eu iria me preocupar. Aí, quando eu comecei a pensar, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Será que a gente vai ter algum problema? O que será que tá acontecendo? Aí, passei todos os caminhos que a gente estava na cabeça. E vi que nada encaixava com aquilo. Aí eu lembrei que a filha da irmã estava com um problema terrível e nessa área, né, de relacionamento. Então ela pegou o que estava na alma dela, para não colocar a filha dela naquela situação, ela botou alguém como se fosse uma filha para ela. Isso é um recurso da mente. Isso é um recurso da mente. E é um problema muito sério isso, porque pessoas que têm, assim, que não têm. Então, que se envolve muito com isso, pensa o quê? Ai, meu Deus, meu casamento, e agora o que vai acontecer? Será que meu marido está fazendo alguma coisa de errado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que vai aparecer alguém na minha vida? O que será que vai acontecer? E aí cria, porque o que é que o diabo quer? Roubar, matar e nos destruir, né? Então ele cria naquela família que está estável, uma desestrutura por causa de um sonho que a gente acha que veio da parte do Senhor. Então, a ideia é a seguinte: é um dom maravilhoso e importantíssimo na igreja. Importantíssimo. Não recalque o seu dom, não negue o seu dom. Agora, é um poder tão grande, todo poder gera muita responsabilidade. E esses dons mais místicos, mais, quando eu digo místico, gente, na perspectiva santa da palavra, ok? A gente pensa em místico e misticismo, né? Estou falando de sobrenatural. Esses dons mais sobrenaturais, digamos assim, eles exigem ainda mais cautela, mais disciplina, mais palavra, para que a gente possa separar o que foi da minha mente e o que foi do Espírito de Deus. Agora, não negue o seu dom, como a palavra de Deus diz, ele está falando em senso. Desenvolva o seu dom em oração, em crescimento da palavra, ok? É bom você procurar uma irmã que tenha mais tempo de caminhada para orientar você dentro do seu dom, porque a Bíblia ensina as mulheres mais maduras orientam as mais novas, que não é mais necessariamente mais nova na idade, mas no tempo de fé. Glória a Deus por isso, né? A gente precisa de todos os dons. Vamos lá, amados. Mandamentos que visam mútua edificação. Edificai-vos uns aos outros. Pelo que vos exortai uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. É importante que eu faça um comentário aqui sobre essa palavra exortar. A palavra grega usada aí para exortar é uma palavra que também é usada para consolar. Vem de uma palavra base, paracletos. Então, o paracletos é o consolador. A gente não chama o Espírito Santo de consolador, a gente podia também chamar de exortador, porque o paracletos, ele também é um exortador, porque essa palavra exortação vem da palavra paracletos. Então, quando eu exorto o Chateau, eu não estou só corrigindo, eu estou consolando, eu estou animando. Senão a gente acha que exortar é chegar e bater. Você já pensou ser meu discipulando? Tenho essa grande honra, esse privilégio, ok? Logo você terá os seus, a gente vai trabalhar isso nos próximos discipulados. Um discipulado que ele para no discipulado imediato, ele é estéril. Há algum problema na relação primária que não está gerando outros discípulos de Jesus. Nós vamos trabalhar isso semana, eu vou trabalhar com todos os meus discipulandos, no Mateus 28, que não basta você cuidar de alguém, você, enquanto cuida de alguém, ensina ele a ganhar e cuidar de outras pessoas. Você nunca vai estar formado, diplomado, discípulo, pronto, agora a gente rompe e você começa com outro. Não é isso o discipulado, como algumas igrejas fazem. O discipulado é para a vida toda, e você vai ganhar e cuidar de outras pessoas. Claro que um discipulando, ele pode, dada uma mudança ou alguma circunstância, pode mudar de discipulador em comum acordo, na bênção, não há nada contra isso na Bíblia, ok? Mas para que continue a partir de você também e vá adiante também, imagine, isso nunca ia acontecer se a nossa relação já é marcada por pancada. Se eu chego com um cara e não tenho o amor, não tenho a graça de ouvi-lo, não tenho a graça de acolhê-lo, de consolá-lo, de confortá-lo, de animá-lo, mas só o corrijo, exponho, não funciona. Então, esse ministério de paraclises, esse ministério de exortação, de consolação, Barnabé era filho da consolação. O nome dele não era Barnabé. Ele foi apelidado Barnabé, apelidado filho da consolação ou filho do Espírito Santo. Por quê? Porque ele era um cara que animava, exortava, acompanhava. Ok? Amém, gente? Então vamos entender o seguinte: pelo que vos exortai, e vamos reler essa palavra exortar nessa perspectiva de acompanhar, de consolar e também de corrigir. Ok? Olha, olha como o negócio está estreitando, gente. Coisa maravilhosa. Também é corrigir. Mas você tem outras palavras também para admoestar. A gente lê aí, ó como diz. Pelo que vos exortais uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como na verdade já o estáis fazendo. O admoestar pode ser, você pode ver ela por tradução da mesma palavra usada para consolar, mas nem sempre. Ela também pode vir de outras palavras gregas. Admoestar, ela seria somente esse corrigir. E o exortar seria também corrigir, ok? Então, o admoestar, ele é mais específico. O admoestar é uma instrução que você tem que ó, preste atenção na explicação, exatamente isso. O admoestar é você adaptar a peça ao padrão e não adaptar o padrão à peça. Ok? Isso é admoestar. Admoestar é eu dizer, tem um padrão de Deus. É essa bitola aqui, essa forma aqui. E você não está nesse padrão. Eu quero ajudar você a isso, como eu fui ajudado, tenho sido. Então, nesse aspecto da sua vida, do seu casamento, eu quero ajudar, claro, eu sou pastor, né? Posso cuidar dela, mas falando de discipulado, é sempre a mulher discipulando a mulher, ok? Eu quero admoestar, eu quero lhe ajudar a se colocar no padrão de Deus. Eu não posso mudar o padrão de Deus. Sempre. Sempre. Porque acho que ele vê na palavra, porque ele tem que estar corrigido, está preocupado com a salvação dela, mas ele é muito duro. Não consegue. Muito grosso, muito duro, e vai falar para as duas duas. Não consegue. Ele a Bíblia diz que a palavra. Tá preocupado com diga ele, ela, diga ele assim, ó. A palavra. Você diz assim, ó. Manda ele olhar no site, isso aqui está tudo no site. Eu estou terminando de ler, eu vou dar para ele. A palavra de Deus diz assim, ó. Que a palavra. Está bem claro aqui, ó. A gente vai chegar lá, eles vão correr para a gente chegar lá. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. Pois é. Mas a branda desvia o furor. Se você vai para a mulher. Se você quer levar a mulher. É um padrão. Quanto mais nesse tempo de emancipação feminina, ela vai denunciar na Lei de Maria da Penha para assédio moral. Vamos lá. Este mandamento, bem como o desdobramento dele, nos próximos itens. É fundamental, pois nos mostrará como poderemos ser usados por Deus para um dos seus projetos mais grandiosos, a construção, aleluia, da sua casa. A palavra edificar no grego indica a ideia de construir e é usada no sentido de edificação ou de edificar espiritualmente, para que a vida do cristão seja soergida como casa espiritual. Para que nele o Espírito Santo venha habitar e capacitá-lo ao sacerdócio santo. 1 Pedro 1,25, que fala do sacerdócio universal, ok? Então, a igreja só vai ser igreja. Gente, olha o projeto que Deus nos deu de igreja. Não foi a vida nova, não. Foi toda a igreja bem na face da terra. E a minha oração, o meu jejum e o meu trabalho é para que a gente encontre o que é padrão da igreja de Jesus. A gente não vai encontrar uma igreja que já está funcionando, porque nenhuma igreja é perfeita. A gente vai encontrar na palavra. Claro que a gente aprende com irmãos aqui, irmãos ali, mas principalmente com a palavra. Porque olha que coisa extraordinária. Quando a igreja se importa em corrigir um ao outro em amor, você não se importa em ser corrigido, ao contrário, você gosta. Aí nós temos uma igreja verdadeira, capaz de reproduzir isso. De forma saudável. E a igreja crescer não só inchando, mas crescer com mais um membro, com mais um filho. Cada vez mais eu quero mais um filho. E nós queremos, Paula perdeu útero, eu sei que Deus pode dar um novo útero a ela, isso para Deus é fichinha, mas há outros meios também. A gente pensa em adotar. E cada vez eu quero mais isso. Eu sinto maior desejo de ter mais filhos físicos. E eu sei que isso terei sacrifícios com isso. Ter mais filhos, talvez, espero que não, mas talvez implique em não ter tanto para a Sofia. Mas vale a pena. Ter mais irmãos conosco talvez implique em você, por exemplo, não poder ter uma aula como essa com seu pastor, com 6 alunos. Mas vale a pena, irmãos? Não vale? Por mais almas? Por mais vidas que estão indo para o inferno? Foi? Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver se a gente traz ela hoje à noite. Hoje à noite ela está na outra igreja. Ela é da Efraim. Só que ela está na igreja e ela não está. Ela canta tudo, mas ela se um pouco distante. Você é igreja muito grande. Mas tem que investir. Então você tem que caminhar ela para procurar uma irmã mais madura. Lá não tem discipulado nesse formato nosso. Mas o Espírito Santo é livre dentro da igreja dele. Então, ela falou que vem aqui. Ela gostou. Ela perguntou o que era a igreja. Mas antes disso, promova que ela encontre uma irmã mais madura lá. Não, não vai dizer de uma forma que ela se sinta excluída, tá? Mas encontre uma irmã mais madura lá e procure o aconselhamento. Que, mesmo que não chame discipulado, não importa como chama. Ela sabendo disso e procurando uma irmã mais madura, para ter um relacionamento que ela pode se abrir e receber, isso vai ajudar ela. Vamos tentar assim, né? Ver se isso melhora lá, né? Ok, irmãos, então vamos lá. Ok, eu acabei a ideia que eu estava desenvolvendo. Trata-se de um trabalho semelhante à construção de uma casa. É necessário observar alguns princípios: planejamento, recursos, fundação, que é o que a gente tem trabalhado muito, que é o alicerce, estrutura, que é alvenaria, acabamento, etc. Os dons foram dados à igreja para edificação do corpo de Cristo, está lá em Efésios 4:12, como nós falamos antes. Irmãos, trabalhei isso ontem nos casais e vou desenvolver isso bastante, tanto no discipulado quanto nos grupos. Cada dom que você tem dos cinco ministérios. Vamos abrir aí, abre aí Efésios, por favor. Efésios, capítulo 4, versículo 12, rapidamente. Efésios 4, 12. Isso. Vamos lá, vamos aqui. Pensa o seguinte. A gente, quando a gente pega o texto aqui de Efésios 4, vamos do 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões abissais. Olha aqui, inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todas as coisas para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista do aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, eu tenho o dom pastoral, eu tenho o dom de mestre. Então, se eu tenho esses dons, tenho o dom de profeta. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, até é mais comum que tenha 1 ou 2, mas tem pessoas que têm 5. Digamos, não estou dizendo isso, mas digamos que eu tenho 5, ok? Por exemplo, apostólico, eu creio que tenho, preciso desenvolver, mas eu creio que tenho, não por mim, mas por misericórdia. Por que eu creio? Porque fui enviado para aqui, e aqui tenho desenvolvido a igreja de Jesus. Isso é apostolado. O que é o apóstolo? O apóstolo é o arremessado, vem da palavra grega apostelos. Não há uma hierarquia, gente, em nome de Jesus, vamos entender isso. Muitas pessoas acham que o dom mais, o maior nível de dons é o apóstolo. Não é isso, não existe isso, ok? Não existe hierarquia entre os dons. Isso é importante, tá? Existem funções. Geralmente os apóstolos, os pastores, eles acabam liderando mais pessoas, o que não quer dizer que sejam mais importantes ou mais especiais, amém? Muito. Olha, é o que deveria ser natural. Por exemplo, se a pessoa apacenta bem, com o tempo as suas ovelhas darão muitas crias e das suas ovelhas virão outros pastores. Naturalmente ele será um bispo, que é o pastor de pastores. Mas o bispo, ele continua sendo pastor, por isso que não está na lista aí bispo, entendeu? Dos ministérios. Exatamente. Um mestre pode ser apóstolo sem ser pastor. Ele pode ir lá fundar a igreja e do rebanho dele preparar um pastor. Como Paulo, muito bem, como Paulo. Paulo era apóstolo e mestre. Profeta também, Paulo tinha todos os dons, ok? E cinco. Mas ele é principalmente apóstolo e mestre. Por isso que ele ia, fundava, ensinava, como fez na escola de Tirano em Efésios, depois deixou Timóteo e foi embora. Deixava Priscila e Áquila e ia embora. Ok, amados? Então vamos entender uma coisa. Seja um desses cinco dons aí de Efésios 4, 9 em diante. Qual é a função do pastor? Função de quem tem um dom pastoral. É ensinar o seu dom para todas as suas ovelhas. Quem tem o ministério de mestre, ensinar todas as suas ovelhas a ensinarem. Quem tem o dom de profeta, ensinar a todos que falem das verdades de Deus. Profeta não quer dizer quem prefatiza, mas quem profetiza. Existe o profeta que prefatiza? Sim, existe. Deus já me usou nisso. Mas a ênfase do profeta não é prefatizar, não é falar o que vai acontecer. A ênfase do profeta é falar os oráculos de Deus, é falar os segredos de Deus à terra. E muitas vezes, na maioria delas, não vai ser nem com isso que eu te digo, terra, mas vai ser com revelação da própria palavra, amém, gente? Ok? Então vamos lá. Vamos entender o seguinte: os dons foram dados à igreja para edificação do corpo. Não é para você botar uma cadeira ali, tem uma cadeira do pastor, ali do apóstolo, ali do bispo, ali não. A função de eu ser pastor, por exemplo, vamos ver Chateau aqui. Você vê Chateau e sabe que se ele desenvolver o dom dele, ele vai ser um grande pastor. Não tenho dúvida disso. Só vai depender dele. Porque Deus já, se Deus já ligou na terra, ele só precisa ligar aqui embaixo, porque já foi ligado lá. Não é ligar, eu ligo, não, é ligar em atitudes. Então ele vai cuidar do grupo dele, o grupo dele vai gerar outros grupos, que vão gerar outros grupos, e vai chegar um dia que eu vou precisar ordená-lo, para cuidar daquela linhagem toda que partiu dele. Você entende isso também? Vida nova não vai existir nunca. Fulaninho vai ser pastor porque fez seminário, isso nunca vai existir na vida nova. Em nome de Jesus. Se haver alguma necessidade, meu pai precisar me enviar para outra cidade, que eu espero que não aconteça, e oro por isso, mas se algum dia meu pai me precisar enviar para outro lugar, vai vir um pastor, que é pastor porque não é porque foi para seminário, vai desenvolver o ministério até chegar a poder cuidar de vidas, amém, gente? Então repare, esse homem de Deus aqui cresceu em Deus, recebeu a ordenação como pastor. O que é que ele faz com o dom dele? Senta para mandar nos outros? Nem vai conseguir, porque se for pastor de verdade, não consegue fazer assim. Ele vai dizer: eu tenho uma missão de dispersar esse dom em minhas ovelhas para que elas consigam se apacentar. Ok? Se você é um apóstolo, um cara bebedor de igreja, você vai ver que a marca daqueles seus discípulos geralmente é apostólico também. Porque você quer que o seu dom seja disseminado na igreja de Cristo. Amém, gente? Olha que coisa, olha que Deus é esse, que responsabilidade que ele dá pra gente. É lindo isso, né? Por isso que não dá pra gente ficar preso a essa ideia, amados, de que a gente vai botar a carga toda na costa do pastor, ele evangeliza, ele discipula, ele visita, ele... Pelo amor de Deus! No começo a gente tem que se virar. Eu lembro que no começo era tudo, né, amor? Eu limpava o chão, eu consertava a telha do prédio, eu varria tudo, limpava, eu pregava, eu cantava, eu visitava, eu preparava todos os estudos, todos os sermões, eu fazia tudo. Você já pensou se a igreja começa a crescer e continua assim? Tem um colega aqui em Itabuna que é um homem de Deus, mas eu preciso falar isso a ele. Negão, você não vai aguentar. Que a igreja dele começou e até hoje ele faz tudo. E qual é o problema disso? Não é só ele ter um infarto, hemorroida e úlcera. Eu espero em Deus que ele não esteja, que ele não tenha. São doenças de estresse. Ele não faz mal só a ele. Mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo e cheio de Deus. Ele faz mal ao rebanho que fica tudo encravado. Quantos pastores não podem estar ali, gente? Os missionários, quantos ministros não estão ali? Então, às vezes, por um amor até à preservação da palavra, né? Até um amor à obra, a gente às vezes priva o rebanho de se tornar pastores que vão ter os seus rebanhos que vão ter hoje. Formar novos. Que às vezes tem uma galeria de que, como eu digo, quando eu vou ao cemitério, eu não perco a oportunidade. Eu vejo aqueles númerozinhos assim, eu digo, meu Deus, eu não quero ser mais alguém que vai. Eu não quero ser mais mais do que aquele corpo ali, tem um monte de coisa que foi enterrada com o sujeito. Não, eu quero viver tudo, todo o meu potencial. Que senão é um desperdício. É que nem Paulo fala, uma mulher que vem ao mundo e não tem filhos é um desperdício. Que não tem filhos é um desperdício. Ela desperdiçou a possibilidade de ser mãe. Ok, gente? Então a gente não vai ser um desperdício, amém? Amém? Vamos lá que eu vou acabar essa lição hoje. Os dons foram dados à igreja para edificação do corpo. Então distribua os seus dons zelosamente. No plano de Deus, alguém se edifica ou chegará à maturidade sozinho por esforço próprio. No plano de Deus, ninguém se edificou ou chegará à maturidade sozinho por esforço próprio, isolado dos outros. Uma das maiores provas de maturidade do cristão é de como ele se relaciona com o corpo. Eu não admito esse negócio, ele é um excelente crente, ele só não sabe lidar com gente. Não. Não concebo essa ideia. Se não sabe, vá aprender, meu irmão. E não dá para ser poderosamente, plenamente usado no corpo de Cristo, se a gente não aprende a lidar uns com os outros. Eis algumas maneiras bíblicas de promovermos a edificação uns dos outros. Pelas atitudes. Romanos 14, 19, 15, 2, 1 Coríntios 8, 1 e 10, 23. Não vou ler os textos todos, mas já estão com você ler em casa, ok? Se não leu ainda, leia essa semana, tá bom? Pelas atitudes. Então, eu não tenho como edificar um ao outro se eu percebo que a minha agenda, que a minha atitude, que o meu tempo, a melhor termômetro do homem é o seu tempo. Eu sei o que eu valorizo através de como uso o meu tempo. É fato que às vezes, circunstancialmente, somos obrigados a usar nosso tempo em atividades que não nos agradam tanto. E o tempo seu que é livre? Isso fala muito sobre você. Ok? Então, pelas atitudes, algumas maneiras de promover a edificação uns dos outros. Eu uso o meu tempo, eu uso as minhas atitudes pelo outro. Irmãos, meu pai sempre me falou, não é um ministério, não é uma vida que vale a pena alguém que cresce e não leva alguém consigo. E ele fala isso com muita autoridade, porque não só eu, mas quantos outros ele levou consigo. Alguns carregou nas costas. Então, não dá para eu crescer sem levar comigo. Mas também você tem que deixar ser levado, ok? A gente tem que deixar ser levado. Diga. Gente, a gente tem uma pessoa que a gente vai convidando ele, convida, ele vai, não vai. Chega um ponto que você acha que ele deve continuar ou já se torna abusado? Pronto. A pergunta é muito oportuna, muito boa. A minha sugestão é que você não prive ele do que ele precisa pela incompreensão dele. Ele é uma vergonha que a gente precisa passar às vezes. Se abusar. A gente pode usar talvez novas estratégias. Por exemplo, tem alguém que convida muito para reunião, ele não vem. Convido um dia para um grupo e ainda ofereço uma carona. Compro um livro fino fino. Bom. Faço uma bonita dedicatória e dou. Digo fino porque se é um livro evangélico, ele não vai se interessar tanto se for um grande livro. Um grosso livro, perdão. Ou então um bom livro na área dele. Com dedicatória, claro, que seja voltada para o evangelho. Ele vai sentir na prática o seu empenho em fazer bem a ele. Gente, tem gente lá no condomínio que eu chamei para ir lá nas reuniões de casais. Eu estou orando e buscando estratégia para poder chegar mais perto. Eu vou ganhar. Tem uma família que tem orado nominalmente por eles. E eu vou ganhar em nome de Jesus. Não sei quando, mas eu não vou desistir deles. Por causa daquilo que você falou lá. Pela missão. Eu convidei, chamei, ontem eu liguei. Rapaz, aí eu vou te pegar onde agora? Ótimo. Digo, não teve apoio, não teve apoio. Só tem uma coisa que você, nem eu nem você podemos fazer. Perder a disponibilidade. Às vezes a gente cansa, é verdade. Mas não pode perder a disponibilidade de continuar. Porque eles não sabem como é bom. Não sabem. Isso às vezes até chateia a gente, né? Porque a gente sabe como o evangelho é bom e importante. Mas ele não sabe. Isso tem um valor enorme, que às vezes a gente quer dar assim, de qualquer jeito. Isso é um conflito, é verdade. Porque é tão precioso Jesus. Algumas igrejas se perderam no evangelismo e pararam de evangelizar porque elas dizem, Jesus é tão precioso que eu não vou ficar oferecendo ele. É verdade, Jesus é muito precioso, muito caro para a gente poder ficar oferecendo. Mas... ele quer dizer, né? Pois é, ele mas... Passou, deixando, pedindo, se quiser vir a mim, pega essa luz e fica exatamente. Esse é o discurso, mas a prática foi abrindo mão. Jesus foi para o cara e falou, mas Jesus pediu para o jovem seguir ele. Ou mandou, não importa. Mas Jesus foi lá, o cara se ajoelhou no pé dele. Aí ele foi aquela conversa que a gente conhece, né? Já tenho guardado tudo, gostava. Jesus fala, me siga. Aí ele, a Bíblia diz que se entristeceu muito e foi embora. Humilhação maior do que deixar a glória e nascer aqui e passar o que ele passou. Foi uma humilhação por quem não dava bola para ele. Não foi, gente? Foi. Se a gente pegar esse maior exemplo, que é deixar o conforto da glória e do céu, para morrer por quem ia matar ele, é que nem eu chegar e saber que tem um determinado lugar que as pessoas... Quem chega lá, eles estão... É uma comunidade de doentes. Quem chega lá, eles estão matando, tirando os órgãos para salvar os que estão doentes. E ainda assim eu vou lá, sabendo que vão me arrancar os órgãos para alguém viver. Paulo falou assim, eu choro para que vocês riam. Eu morro para que vocês tenham vida. Então, embora o evangelho, o raciocínio é perfeito, o evangelho é muito precioso. Mas, como as pessoas não sabem o quanto ele é precioso... Muitas vezes a gente vai ter que fazer sacrifício nosso para poder mostrar a preciosidade desse evangelho. Vamos lá. Então, pelas palavras, Efésios 4:29, você deve falar palavras que sejam úteis. Não se abre a boca para falar alguma coisa que não venha a edificar quem está ouvindo. Ok? Eu tenho muito cuidado com isso. Não sou perfeito, evidentemente, mas cuido muito disso na minha casa, minha mulher testemunha. Sempre eu trago essa matéria para minha casa e me esforço em fazer assim. A gente deve abrir a boca para o que vale a pena. Pelo compartilhar das escrituras. Você precisa conhecer a Bíblia para falar sobre a Bíblia. Pelo louvor conjunto, Efésios 5:19, Colossenses 3:16b. Irmãos, é algo que a gente precisa desenvolver melhor aqui na igreja. Às vezes eu percebo que no momento de louvor a gente fica preocupado com quem está tocando ou com o tipo de música e não se conecta. A adoração coletiva, ela é bíblica, é importante. Ok? Tenha mais disciplina na hora da oração com música. Porque se você não tem na hora da oração com música, você não vai ter na hora da aprovação, que é mais difícil. Ok? Pela oração mútua, Judas 20. Então, eu posso e devo, sim, orar com o outro, orar pelo outro. Pela ministração recíproca dos dons, 1 Coríntios 14, 1:26. O meu dom não é para mim, o meu dom é para o corpo. Por isso que Paulo fala que o dom de línguas é o menos importante. Alguns dizem, e receberam o dom do Espírito Santo falar em línguas. Alguns Nicodemos, ele diz, de forma muito coerente, embora não concorde com tudo que ele diz, é um pensador reformado, presbiteriano, ele diz, e o dom do Espírito Santo é o próprio dom do Espírito Santo, não é o dom de línguas, como alguns dizem. Receberam o dom do Espírito Santo falar em línguas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Nem todos falam línguas. Paulo fala, todos falam em línguas? Perguntando, não, a resposta. Não são todos que vão falar em línguas. O dom de línguas não é o mais importante. Na Bíblia, nem um discípulo que eu conheci tinha dois dons, né? Vários dons. Tinham dois ou três, tinham. Mas você vê ênfases em alguns. Eles desenvolviam isso. A gente pode buscar todos os dons. A gente só não pode esquecer que a prioridade não é o dom de línguas. O dom de línguas é o menor de todos. E nem todos os crentes que têm o Espírito Santo têm o dom de línguas. Paulo diz isso. O próprio apóstolo Paulo, quando foi batizado com o Espírito Santo, ele não falou em línguas. Veja lá em Atos. Ele diz, eu falo em línguas mais do que vocês todos. Ele buscou esse dom para edificação própria. Mas não foi a evidência de quando ele converteu. A evidência de ele converteu foi evangelizar. Leia lá em Atos. Então, dizer que alguém só é batizado com o Espírito Santo, só tem a plenitude do Espírito Santo porque fala em línguas, é ignorância teológica, bíblica. Muitos irmãos sérios e idôneos falam esse engano, porque foram enganados também. Ok? O dom de línguas, por que é que ele é o menor? Porque é para a edificação do indivíduo. Por que é que o amor é o maior? Porque é o que mais se preocupa com a igreja toda. Amém, irmãos? O texto base que o livro escolheu aqui para poder tratar desse livro aqui, quando a gente vai para o texto anterior, para o que diz todo o texto, o contexto, sim, ele fala sobre a gente não dormir tempo algum, para a gente não se embebedar, para a gente não ficar, pra gente ficar sempre sóbrio. E o que a gente percebe com esse estudo é que se a gente não tiver essa prática, tem em Salmo, a Bíblia diz que o Senhor não descaneja e nem dormitará. E eu ficava assim, Senhor, Jesus não dorme. Mas não era só o fato de não dormir, era o fato de todo o tempo estar vigilante para poder cumprir aquilo que ele já sabia. Então, assim, muitas vezes eu me pego com a minha família vacilando em algumas coisas. Minha família, meus parentes, minhas mães, meus pais, vacilando no jeito de proceder, vacilando no jeito de como falar com eles, de estar mais relaxada, de cair numa brincadeira, sabe? Mas quando pra gente viver isso aqui, se a gente não tiver todo o tempo conectado, sem dormir, vigilante, não é sem dormir, sem descansar, mas sem dormir, sem assim, sem relaxar para algumas coisas. Eu estava ontem no carro com a Edinha e eu falei assim, Edinha, como é que alguém pode ser como o Enoque e viveu de tal forma que o Senhor fez assim, não, você não merece sair não, vem porque eu quero ficar, quero que você venha para junto de mim. Eu acho que é esse tipo de vida, uma vida que você fica todo o tempo preocupado em agradar ao Senhor. Todo o tempo preocupado em estar ligado com a palavra, todo o tempo preocupado em estar em oração. Às vezes a igreja me fala assim, vem cá, você só pensa na igreja, porque todo o tempo você fala da igreja. Eu tenho uns tempos pra cá que eu comecei a desventilar a minha mente disso, porque eu não conseguia pensar em outra coisa, eu não conseguia falar, eu não conseguia falar sobre vocês, o que a gente ia fazer, e sobre os problemas, e sobre as felicidades. Então, é uma mente que é voltada para isso. Voltada para a palavra. E o erro que eu cometi em relação a isso da igreja é que o Senhor não me chama para poder estar preocupada com a igreja, em agradar a igreja, em fazer a igreja crescer, mas me chama para amar Ele, amar e me envolver com Ele. Então, eu acho que tudo isso aqui parte do que o texto base e na parte anterior do texto fala, que a gente tem que ter uma vida com esse comportamento. Porque às vezes a gente quer ter um comportamento no meio da nossa vida, e aí a gente não consegue, mas se a gente tiver uma vida de comportamento assim, essas coisas se tornam mais fáceis. A prática dos dons, como exercitar os dons, como viver os dons, os ministérios. É isso. Pela ministração recíproca dos dons. Desculpa, pega pra mim, por favor. Então, amados, olha assim, eu tenho um dom. Você pode procurar na sua Bíblia a lista dos dons, em Coríntios 13, no livro de Coríntios. E você vai ver qual dom você já tem e qual dom você quer. Busque o dom de línguas para você edificar a si mesmo orando. Busque, é muito lindo quem tem, ajuda muito, mas não é o mais importante. Busque principalmente o de profetizar, o de falar do amor de Deus, de falar da vida de Deus, porque esse é o mais importante. O amor, na verdade, não seria nem um dom mais importante, mas seria um dom pai de todos, como fruto do Espírito, ok? Você, sugiro que você estude, quem está com ele aí, estude. Coloque aí essas três listas: ministérios, dons e frutos. Ministérios, dons e frutos. Eu vou fazer o seguinte: essa vai ser a nossa última aula. Isso que você está anotando aí, você vai estudar em casa, ok? E eu vou preparar uma aula para fechar o mês com esse estudo aí. Eu quero que você estude essa sua vida de estudo, procure bons sites na internet, ok? Para você. Quando eu digo bons sites, são o site da Vida Nova, Itabuna e site da Nova Salvador. Os sites de igrejas reformadas, pode ser igreja, pode ser a Igreja Batista Nacional Brasileira, Convenção Batista Brasileira, pode ser a Batista, pode ser Presbiteriana do Brasil. Você vai ver que interessante que quando você estudar o site da Presbiteriana, eles vão falar dos dons e alguns deles eles vão dizer que cessaram. Mas é bom que vocês estudem tudo isso, porque eu vou trazer uma palavra que vai equilibrar isso, ok? Então, eu quero que você estude sobre ministérios, dons e frutos do Espírito. Ok? Vamos lá. Se você quiser aprender de forma bem madura e algo que vai ser muito parecido com o que seu pastor ensina, você vai ver lá no site da Presbiteriana de Salvador, no site da Presbiteriana de Itabuna. Tem um estudo sobre isso. Vida Nova. Vida Nova, no site tanto de Salvador quanto no daqui. Desculpa, obrigado. E também procure vídeos no YouTube de Hernandes Dias Lopes. Cara, que se Deus quiser, um dia eu trago aqui. Tem alguns anos, tem amor. Hernandes Dias Lopes. Hernandes com H. Hernandes Dias Lopes. Ok, vamos lá. E nós temos. Vamos acabar esse capítulo e temos outro, mas temos três domingos ainda para terminar o mês. Então, vamos. Pela administração recíproca dos dons, como eu falei, ok? Então você vai fazer um estudo sobre ministérios, dons e frutos, tá? Para a gente equilibrar isso, ok? A gente vai estudar isso no último domingo do mês. Pelos ministérios que o Senhor Jesus pode nos conceder. Está em Efésios 4, 11 e 2. Instruí-vos uns aos outros. Página 24. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Meu Deus, que coisa linda! Em toda a sabedoria, como disse Holanda, hein, Holanda? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha aqui, quem fica ouvindo música secular, toda vez que eu vou ouvir Luiz Gonzaga, eu fico no conflito. Meu Deus, posso ou não posso? Porque tem umas músicas de Luiz Gonzaga que são, eu ouço meu avô cantando na minha mente. Meu avô já morreu, né? Não é um fantasma, não. São músicas que falam do sertão, falam da caatinga, ok? Então isso, aí eu ouço um pouco, claro, não ouço todas as músicas dele, porque tem algumas são profanas, ok? Mas eu, aí logo me dá uma crise, eu paro, não ouço mais. Porque a Bíblia é clara, irmãos. São cânticos o que aí que é pra gente cantar? Não são espirituais, mas não são espirituais, porque falam de um amor de um jeito que não é o jeito bíblico. E é sacrificial, gente. É claro que vão ter coisas que a gente vai ter que abrir mão por amor maior ao Senhor. Que a Bíblia diz que são coisas que nem são erradas às vezes, mas não convém. Por exemplo, se todas as vezes que eu estou com um sentimento amoroso, eu ouço a música de Roberto Carlos, é inevitável o meu jeito de amar ser influenciado por aquela literatura. Se for no relacionamento Pronto. Mas repare, olha, eu vou chegar, repare. Quando eu tenho que ver o seguinte, a mente que construiu aquela canção é uma mente dominada por demônios. Isso é negável. Não dá para a gente negar isso, né? Eu vou consumir algo que influencia a minha mente e o meu comportamento. Eu lembro que uma vez, eu era muito novo convertido, tinha um CD de de Celine Dion. E Celine Dion, inclusive, desviada da igreja. E tinha umas músicas que, inclusive, não tinham nada na letra que era ruim. E eu ouvi essas músicas. E eu, com o tempo, comecei a associar alguns comportamentos meus errados à prática de ouvir o CD. Eu ouvia muito esse CD, que é um CD que eu ainda tinha, de quando eu tinha um relacionamento com uma menina, que até eu converti ela também, mas a gente não conseguiu ter um namoro puro. Então a gente terminou logo, na primeira, segunda semana que eu converti, eu vi que o relacionamento não ia ser puro, terminamos o namoro. Mesmo ela convertida, a gente separou. E esse CD, depois de alguns meses, eu ficava ouvindo. Ele me remetia a um jeito de vida antigo. Então, por isso que a Bíblia diz, renovai-vos pela transformação da vossa mente. A Bíblia fala, lavadamente pela renovação do Evangelho. Então tem coisas que têm um poder, como a música, de nos levar a pensar de um jeito que necessariamente vai nos levar a atitudes. Mas o Tiago, você é muito bem educado quando se trata de educador. Como aqui eu, como educadora na escola, né, nessa questão da diversidade, pronto, da ótimo, diversidade, tem ótimo. Até um projeto Constelações, porque é um projeto que é espírita, evangélico, católico, são pessoas que se uniram para, dentro da lei, falar que a escola é escola laica. E que a gente na escola não pode ter preconceito nenhum, sim, nem com aquele menino que chega com uma coisa na cabeça que ele é da escola, okay. Mas ele tem que ser respeitado. Okay. E como eu na escola vou ótima pergunta. Só essas pessoas. Muito oportuna essa pergunta. Repare, você... Eu coloquei, eu sempre coloco lá no mural da escola, eu coloco um versículozinho lá no cantinho. Uh-huh. Eu não sei, é algo assim, oportunos que fazem relacionamento, fazem coisa sim, boa, sim. Eu coloco. Aí teve outro dia, tinha outro mural lá, e eu disse, deixa eu colocar, achei uma mensagem bonita, mas também é um provérbio, coloquei lá. Aí um colega me chamou a atenção, olha, não pode colocar essas coisas aqui no mural. Essa colega é espírita. Ela acho que era até de cubano também. Não pode colocar essas coisas, porque a escola é lá, a escola é um espaço de todos. Sim. Mas aí a autodiretora falou alguma coisa pra ela, com ela, tudo aí ela não levou muito à frente. E continuou lá. Ótimo. Fecharam. Tipo, depois, com o tempo, a pai falou, mas se ela não me enfrentou e não brigou, né? A posição que a gente deve ter no seu caso, por exemplo, é o seguinte. Embora a escola seja pública, e por ser pública no nosso país é laica, o governo que a gente vive hoje, o PT, ele tem investido em promover o umbandismo e religiões afrodescendentes. Coisa ilegal, mas eles têm feito, como outras coisas têm feito também. No Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, junto com o prefeito, estão organizando e vão lançar agora o primeiro Macumbódromo. Um grande parque que vai ser padrão para todo o Brasil, para cultos afro. Para deixar ali os despachos e as macumbas. Com dinheiro nosso, do nosso imposto. É o Macumbódromo. E ele vai ser padrão para todo o Brasil. Ok, vamos lá. O que eu digo então? É que a despeito da honestidade, da civilidade, a gente não pode passar em cima das nossas convicções. Você não deve ensinar nada com um juízo de valor, com você se apoiando. Nunca. E você deve falar do amor de Deus, sem necessariamente falar em ser evangélico. Ok? Escola, não como a diretora, que ela está erradíssima. Sim. Uma colega minha. Porque ela colocava, se coloca como a igreja católica. Eu sei. Todos os anos no sentido, ela rezava o texto. Não só faltava rezar o texto, mas dava Maria, Santa Maria. Uh-huh. Não tinha que estar ali, Maria, Santa Maria. Mas nós fazendo aquela devoção a Maria, a Santa Maria, não sei o quê. Meu Deus, nessa hora. Não, nem isso, nem o contrário. Mas ela está errada. Porque ela é católica. Ok. E ela fala que está errada também. Chega lá e faz o culto com a gente. Mas eu posso falar o Pai Nosso? Está na Bíblia. Sim, pode. Posso falar o Pai Nosso? Você pode fazer isso. Você pode, deve e só. Ó, só não fale se você for proibida. E uma vez que você for proibida, também não promova outra fé que não seja nossa. A gente hoje é proibido de falar com uma pessoa que é homossexual, que a gente é contra aquilo. Mas eles podem se ver na nossa frente. Eles podem se ver na nossa frente. Porque se eles têm liberdade, a gente tem liberdade. Eu não vou perder de ser contra. Então, sim, eu vou inventar. As pessoas vão ficar cada vez mais. Não, essa questão do homossexual está muito séria. Diga isso. Muito séria. Eu estava falando lá em casa em relação a essa novela, né? Para os dois, porque eu vou para a faculdade à noite, só fico os dois, né? A partir de hoje, aqui em casa, eu não quero mais novela. Glória! Porque se a partir dessa data teve esse beijo, né? Uhum. A partir de agora vai ser muito pior. Claro. Mas na internet, agora teve o quê? Um Big Brother, as duas dormiram na casada. Não é absurdo, quer dizer, só estava esperando o beijo gay para poder o Big Brother escancarar mesmo, né? Até o fim. E assim, na mídia começou, né? A Daniela Mercury, antes de ser homossexual, deu um beijão na Aline, que é daqui de Itabuna, no show, que até a minha outra menina, que mesmo libertina como é, mas tomou até um susto. Daquela casquinha que daí na minha costura, assim, as coisas estão piorando. E a gente não pode ficar tímido com tudo isso. A gente vai fazendo sim, vai evangelizando sim, vai falando do amor de Deus sim. E se você não fala para toda a sala, quando acaba a aula, você chama duas meninas. Você não pode no momento da aula, mas acabou a aula, você é livre. Você é livre, está no país livre. Você não vai falar, você não tem que falar. É, contra, mas também tem que falar a favor. Ok? Mas vamos seguir aqui. Se você é bom. Um delegado de Goiás? Assim? Assim? Cara, e agora delegado? Venceu o homem, venceu o velho. Ninguém sabe a quem chamar. Casado, pai de filhos. Eu viajou, você derrotou no delegado. Você é delegado? Não. Mas não foi pronunciado ainda, não foi revelado o nome ainda, o povo estava sabendo que era delegado. Não, já saiu o nome. Saiu dela. Eu quero saber qual é a sua identidade. Mas não foi publicado no diário. Que era mulher mesmo. Que era mulher. Quem chama ela mulher? Não consegue, porque geneticamente sempre vai ser homem. Né? Todas as células do corpo dele são homem. Oi, são XY. É delegado federal, né? Cada, se pegar uma célula dele, tá lá, homem. Cromossomo XY. Mas tá tudo certo. Diga, Chateau. Como vai estar a cabeça dessas crianças? Mulher XX, homem XY, não dá pra escolher. Quando você falou assim, sobre a música de... Eu fui descobrir isso, pra mim, eu falei, meu irmão, lá na minha escola, eu tava com meu pai, eu tinha um colega da faculdade, não pode falar nome, isso que a gente tá gravando, tá? Sim. Eu falei que eu não concordava que homossexual fosse dar aula na educação infantil. Porque as pessoas estão muito informadas. Mas é o que o Jean Willis quer. O Jean Willis falou que não é ruim. Mas repare isso, como está pior do que isso, do que você achou isso ruim. O deputado Jean Willis disse que o pedófilo não é necessariamente um pedófilo. Ele inicia a criança numa nova opção da sexualidade. E ele quer rever o crime de pedofilia, porque se uma pessoa se apaixonar por uma criança e conquistá-la e não for algo que violente a criança, não deveria ser crime. Mas para John Williams, porque ele deu a opção da pessoa não estar sob a preconceito da sociedade de escolher ser gay. Ele ainda completa dizendo que os gays deveriam sim agradecer aos pedófilos por terem despertado neles tais sentimentos. Aspas bem grande. Agora repare, o que acontece? Por que isso? Porque quase 100% dos homossexuais, quase 100%, e eles sabem disso, quase 100% dos homossexuais, não que todas as pessoas abusadas se tornam homossexuais, mas quase 100% deles foi abusado na infância. E cria um fenômeno complexo e longo de eu explicar sobre isso aqui, mas cria um fenômeno onde ele inverte a afeição da sexualidade dele. Isso é fruto de um trauma. Isso não é algo natural e saudável? Ah, porque na natureza, o leão, quando não acha uma leoa, ele cruza com outro leão. Ele não achou a leoa dele, coitado. Não teve quem o doutrinasse para dizer que aquilo é errado, achou o leão mais fraco, foi lá e sodomizou ele. Isso é certo? Porque o leão fez, eu vou fazer? Um leão também vai lá e mata o outro, eu vou matar o outro também? Rapidinho, quando você falou aí da questão da música ter sido feita num ambiente demoníaco, eu ouvia muito a minha adolescência Cazuza. E ainda adolescente, eu vi uma reportagem quando ele disse que só fazia uma música se ele cheirasse a cocaína e fosse possuído pela namorada dele. Então isso, ainda adolescente, senti nojo. Eu rasguei, falei, não ouço mais. E a minha prima, que o seu e-mail é bialoucaporcazuza@hotmail.com, eu consegui convencê-la de que ela estava com o maior errado. É. Mas vamos ganhar eles. Vamos lá, amados. A gente provavelmente vai terminar hoje, mas vai adiantar aqui. O problema não é o estilo de música, porque existe rock evangélico de muito boa qualidade. O problema é que a música secular, ela vem ou de algo mais explícito, demoníaco, ou de algo que às vezes não é explícito, mas demoníaco, mas é vazio, porque não vem de Deus também. Então, para nós que somos espirituais, devemos buscar ouvir músicas espirituais. O que diz o texto? Ah, mas a Bíblia não fala. Fala, gente, muito claro. Cânticos espirituais. Ok? Vamos lá. Estamos aqui instruindo-vos a palavra. Aqui. Como é importante que a palavra de Cristo habite em vós e que ela... Nós... E aqui ela é retratada como instrutor. A palavra grega didasco, ensinar, instruir, também... Didaquei em alguns textos, aparece 97 vezes no Novo Testamento, salientando a importância e o valor do ensino. Nem todos os irmãos têm essa percepção, mas graças a Deus por quem tem. O ensino faz parte da grande comissão, está lá em Mateus 28:20, Jesus diz: vão e ensinem a todos. O ensino tem um efeito edificador. Quando negligenciamos a instrução, o ensino, temos uma igreja infantil, carnal e com disputas e cisões. A prática de nos instruirmos uns aos outros deve começar em nosso lar e com os nossos filhos, Deuteronômio 11, 18 e 21. Eu vejo Alex fazendo, eu vejo Chateau fazendo e eu digo a vocês que a conversão dos filhos de vocês é uma questão de tempo. Eu vejo você fazendo. É uma questão de tempo. Nós teremos que crer isso e continuar ensinando os valores. Não como o seu parente faz com a esposa dele. Eu coloco o meu avô, ele vai dar tiro, ele fecha a porta. Você ministra com a sua vida. Você chama eles e dá breves ensinos profundos. Nunca deixe de dar princípios profundos aos seus filhos bíblicos. A Bíblia diz: ensina o teu filho como ele deve andar, e quando crescer, não se desviará dele, não se esquecerá dele. Vai ser que nem eu desviei quando eu era adolescente. Estava lá na internet, pois é, esse menino vai longe com Deus. Eu sei. Ele vai longe em Deus. Esse menino vai longe em Deus. Porque essa sede do sobrenatural, ele está bebendo na fonte errada, eu também bebi na fonte errada. É por isso que ele me ouve quando eu falo com ele. Então ele fala isso e isso, eu falo, já camei aqui, aqui, aqui, já fiz isso e isso. Ele fala, foi! Eu falei, foi. Ele tem amor, paciência, continue. Você, seu filho vai ser um grande homem de Deus. Amém, aleluia. Porque ele vai saber, ele vai saber uma linguagem que talvez a minha filha nunca saiba. Não sai, é do Senhor, é do Senhor. Amém. Vamos lá. A prática de nos instruirmos aos outros deve começar nos lares. O que se espera do verdadeiro crente é que ele se torne um mestre. Hebreus 5:12, que instrua os outros, 2 Timóteo 2:2. Então, aí você fala: "Não, mas Efésios diz que uns são mestres." De fato, Deus faz uns mestres para que esses façam outros também mestres. Ok, irmãos? Exatamente. Por isso que a gente faz um discipulador. Porque a gente tem mais do que fazer um discípulo, Alex. A gente tem que fazer um discipulador. Anote isso nessa pochila, por favor. Não vamos esquecer. Para a gente terminar, mais do que fazer um discípulo. Evangelizar, batizar, acompanhar e levar ele a fazer o mesmo com outros. Bote aí, mais do que fazer um discípulo. Vamos falar direito para não parecer que está negando o que Jesus disse. Anote assim, exatamente como eu falar, por favor. Mais do que fazer um discípulo limitado, devemos fazer verdadeiros discípulos. Devemos fazer, vírgula, depois do limitado, vírgula, devemos fazer um verdadeiro discípulo, que é o discipulador, que é um discipulador. Mais do que fazer um discípulo limitado, vírgula, devemos fazer um verdadeiro discípulo, vírgula, que é um discipulador. Porque quando Jesus diz ir de fazer discípulo, o verdadeiro discípulo que ele está ensinando a fazer é o que faz discípulos. Esse é o verdadeiro discipulador, é o que faz discipuladores. Vamos terminar aqui hoje. E aí a gente vai continuar aqui semana que vem de forma dinâmica para poder cumprir o cronograma. Tem que terminar o livro esse mês, porque mês que vem, depois do retiro de Salvador, nós vamos estudar o livro Casas que Transformam o Mundo, que é uma revolução, ensinando sobre os grupos caseiros e sua importância na Igreja de Jesus. Ok? Vamos orar, amados. Senhor, obrigado por Tua Palavra. Se você está anotando, pode continuar anotando. Não se acanhe não, vou orar assim mesmo. Obrigado por Tua Palavra. Obrigado porque ela é libertadora. O Senhor nos dá chaves espirituais com a Tua Palavra. Tua Palavra, ela não é vazia, ela vem com poder para poder aplicarmos ela em nossa vida. Nós cremos isso, cremos nisso. Senhor, eu sei que estamos trabalhando sementes aqui. Estamos trabalhando sementes que vão gerar plantas, que vão gerar mais 100 por cada um. E nós vamos, em nome de Jesus, encher essa cidade com a Tua glória. Junto com os outros irmãos de outras denominações, nós queremos encher essa cidade com a Tua glória, Senhor. Nosso objetivo é esse. Como que o Senhor disse, primeiro você tem que ganhar a sua cidade, depois você vai até os confins da terra. Mas comece em Jerusalém, vá a Samaria e vá depois aos confins da terra. Que em nome de Jesus possamos cumprir a Tua Palavra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.